أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Eles dirão: ao contrário, para vós é que não haverá boas-vindas. Sois vós que nolo antecipastes, então que execrave o lugar de permanência. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Dirão: Senhor nosso, a quem nolo antecipou, acrescenta-lhe o duplo castigo no fogo. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. E dirão eles: por que razão não vemos uns homens que considerávamos dos malfeitores? Tomámo-los por objeto de escárnio, por engano, ou se nos desviaram deles as vistas? Por certo, isso será verdade. A disputa dos companheiros do fogo. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Diz Muhammad: sou apenas admoestador, e não há Deus senão Alá, o único, o dominador. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. O Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, o Todo-Poderoso, o Constante, Perdoador. Dize: ele é um magnífico informe, ao qual estáis dando de ombros. Eu não tinha ciência alguma da corte altíssima quando disputavam. Não me é revelado senão que sou apenas evidente admoestador. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. Quando teu Senhor disse aos anjos: por certo, vou criar de barro um homem. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. E quando houver formado e nele houver soprado algo de meu espírito, então caí prosternados diante dele. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. E todos os anjos prosternaram-se juntos. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Exceto Iblis, ele se ensoberbeceu e foi dos infiéis. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ. Alá disse: ó Iblis, o que te impediu de prosternar-te diante daquele que criei com as próprias mãos? Ensoberbecer-te, ou és de alta grei? Iblis disse: sou melhor que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro? قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Alá disse: então sai dele, pois és, por certo, maldito. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. E, por certo, minha maldição será sobre ti até o dia do juízo. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Iblis disse: Senhor meu, concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Alá disse: